7, agora já está tomando a prova de Duna, autorizado ILS X-Ray, 996, chamada estabilizada, 4082. Controle Gol 962, desvio esquerda para o 050, 20 milhas. Gol 962, livre desvio, você passa a perna. Passará o 962. 6200, continue aproximando, não aguardando pista livre. Aguardando, 6200. O azul 4082 já estabilizado. Azul 4082, aguarde transferência de comunicações. Ok, na escuta. Na 6200, após autorizado, pista na 0, vento 160 graus, 05 nós. Repulso 90, canal 6200. 3191, decolado às 27, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 308, 319, obrigado. Controle, bom dia, tá 3191. Tá 3191, contato radar na decolagem, subavia sai da São Luno para o nível 340. 340, San Luno, 3191. Azul 4082, completa aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 95. 118, 95, 4082, obrigado, até já. Azul 1962, desce para nível 050. 050962. 4082, bom dia. Azul 4082, continue a aproximação, aguardando pista livre. Ok, aguardando pista livre, 4082, confirme se está chovendo sobre o campo. Tanner 6200, desce para o nível 050. Tanner 6200, sala 69, libera gerente, sala 1, 21, decimal 9. 219, boa. Azul 082, estou autorizando, pistona 0, vento 150 graus, 05 nós. Livre pouso 90, azul 4082. Luna 962, desce para 2 mil pés, o ajuste na 096, presa da LS foi da pista na 0, repasse estabilizado. 2 mil pés na 096, chão estabilizado 962. Azul, contra 082, Solo 62, libera direita, Solo 1, 21, decimal 9. Libera direita, 219, 4082. Luno 250, a senha de identificação, dessa vez chegada para o MED Uno para o nível 050, o ajuste no 06. Lua 250, confirme por quantas milhas? Sente livre de juiz, a porta termina, Lua 250. Luna 962, completa a aproximação, chame sua na frequência 118, decimal 95. 1895, 962. 13191, chame Centro Recife na frequência 125, decimal 1, na perna 128, decimal 35. 25, 128, 35, 13191, obrigado. Pitap, Gol no 250. Tente Gol no 250. Confirme, o 2770. Alinhar e manter pistão no zero. Alinhe e mantém. Gol no zero, 2770. Solo 1962, solo 38, libera direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, 219, 962. Zero decolagem autorizada, pista na 0, vento 150 graus, 059. Cliente, decolagem autorizada do 2770. Zero, decola 240, chame controle Salvador, 120, decimal 8, com qual? Controle 1208, bom dia, Azul 2770. Controle Salvador, bom dia, Azul 2770, no perfil da Coral 1 Alfa. Azul 2770, contato radar na decolagem, subavia saída Coral 1 Alfa para o nível 160. Subindo via para o nível 160, Azul 2770. Zero, cancelado as restrições de altitude na posição etápida para 2.000 pés, hoje permanece autorizado em LFP da pista no zero, reporte estabilizado. 2.000 livre de restrições, 1.0, 1.6, vai reportar estabilizado, voo 250. Controle, o azul 2770 solicita desvio à direita da rota magnética 240 por 15 milhas. Tente azul 2770, livre desvios. Reporte quando voa no coral. Qual será a condição de voar coral, azul 2770? Torre Salvador, muito bom dia, agora no 556, está pronto o ponto de pé na 0. 1556, linha decola, pista na 0, vento 180 graus, 059. A linha decola na 0, voo no 556. No 250 estabilizado? Estabilizado, no 250. Bom, 250, complete a aproximação, chama e torre na frequência 198, decimal 95. 1895, bom, 250. Salvador, bom, 250, estabilizado, final da pista 10. Bom, 250, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, aeronave da companhia... Alinhando autorizada a decolar. Valeu, pista livre. Voando Raíro, azul 2770. Tente azul 2770. No 250, pouso autorizado, pista na 0, vento no 50 graus, 05 a nós. Livre pouso, pista 10, gol no 250. Controle de Salvador, muito bom dia, gol no 556, decola, as suas coisas. Luna 556, contato radar na decolagem, sobre a via saída São Luno para o nível 360. São Luno para 360, Luna 556. Reporta Urubu na final, gol no 250. Sim, secreto pela informação. controle Salvador, gol no 556, solicita centro de coordenação com o centro para coordenar o 400 para o gol no 556. Gol no 556, agora de coordenação. Solos 49, libera direita, chame solo 1219. Direito 219. 56, centro recíproco para o voo como nível final, nível de voo 400. 400, no 556, graças. 2190. 1910-3895. Novo desvio pela direita, o azul 2770, agora será magnética 235 por 20 minutos. Tente azul 2770, livre desvio, reporte quando voando Raíra. Reportando novamente voando Raíra, o azul 27. Controle Salvador, o gol no 556, solicita proa 240 por 20 minutos para evitar informações. 556, livre de desvio, reporte ao término. Reportará a mão da rota no 556. Zona 556, informa o tráfego 11 horas, 22 milhas, mesmo rumo, Alfa Tango 72, passando nível de voo 100, subida para o 160. Gente, voo no 556. Receptou BR-324 para sobrevoo na região da Lapa, através do estádio Fonte Nova. Mike Vitor Alfa, 500 pés na sua escuta. Papapá, Mike Vitor Alfa, mantém-se em condições visuais, 500 pés. Hoje, em Salvador, 1096, reporte visual colocado sobre voo. 1096, reportará na vertical, Mike Vitor Alfa. 23295, decolou, senão voo no Módima. Com 3895, contato radar na decolagem, sobre o avião de redação voando para nível 340. Então voando 340, tá 3895. No 556, chame centro recíproco na frequência 125.1, na perna 128.35. 251, volta. 3895, vai precisar manter proa 195 por 20 milhas para livrar uma formação. Tensão 3895, livre de desvios, reporte, ativa condições de voar lida. Afirmativo, informa para voar lida 3895. Azul 2770, voando raíra? 2770, prossiga. Confirme, voando raíra? No momento ainda vai ser tudo desvio, senhora. Te confirme a proa por quantas milhas? Neste momento, mantendo o rumo 213. Te confirme por quantas milhas irá manter essa proa? Por mais... Tem condições de voar a raíra da presente? Tente. Vai voar a raíra então, o 2770. Controle ao azul 2770. Prossiga. Nós estamos com uma emergência médica a bordo, um passageiro desmaiou e está sem reação, foi informado agora, e a gente gostaria de retornar para Salvador. Gente, azul 2770, pelo vetor ação, curva à direita na proa 310, limite radial, limite 15 milhas da proa. Direita 310, limite 15 milhas na proa. O 270 tem condições de confirmar a poltrona do passageiro, o sexo e idade estimada? Sexo masculino, vou confirmar já a idade do passageiro, aguarde um pouco. Pode manter o nível na 30, ajuda. Autorizado, o 270, reporte para descida. Gente, 130, reporte para descida, azul 270. Do 2770, complete curva direita na proa 010. 010, curva à direita, 2770. O azul 2770 informa passageiro sexo masculino, idade aparente aí de 35 anos, ele não responde, ele estava desmaiado até então e agora está vomitando, com pulsação baixa. Gente, azul 2770, confirme a poltrona do passageiro. É poltrona Uno Charlie. Gente. Azul 2770, curva à direita na proa 030, o limite localizador, aguarde o último vetor para interceptar. Gente, quando no ideal, está pronto para descida. Ele está pronto para descida? Afirma, está no ponto de descida. Azul 2770, texto para 2, meu pai, o ajuste na 096. 2000 na 096, na proa 030, aguardando o vetor final para o INS X-Ray. 3895, informa, está voando o Pro de Lida. Quem está 3895? Pro 770, confirme se tem algum médico no voo? Negativo, senhorita. Tem sim. São 3895, chame Centro Recife na frequência 125.1 na perna 128.35. 251-12835, São 3895. para acionamento. Autorizado, sentando para táxi. Autorizado, posso para táxi, terra golpeada. Parte no ponto de espera da Romeu, a gente chama 096. Camarada, no ponto de espera da 97, que é a Luca. Controle, eu chamo a 6356, transfere que já me analisaram. Sona 6356, a identificação dessa via chegada a BOMED 1 para o nível de voo 050. BOMED 1, 050, aqui. Azul 2770, para receber para o curso localizador, curva à direita para o 050. Reporte estabilizado. Direita 050 para interceptar o localizador azul 2770. Controle Salvador, azul 2770, solicita pro de Duna para evitar a formação. Autorizado, direto Duna, desce para 2 mil pés, reporte estabilizado. Gente, 2 mil pés, pro de Duna, azul 2770. Buscar as habilidades de ingresso, reporte pronto. Boa tarde, alinha e decola pistão 0, pistão 50 graus, 05 nós. Alinha e decola pistão 0, tá 3745. 770, solicita a proa do jato externo para evitar uma formação. Autorizado, lança 2770 da visão do setor. Afirmo, visual, solicita 1700 pés. Autorizado. Autorizado, 1700, voando na proa externa, azul 2770, obrigado. O azul 2770 tem um traço com nossa posição às 3 horas, um sobe são 4 pontos, mantendo 500 pés na terceira na descida. Palmeiras de Terra, Golfiosa, autorizada a decolagem, pistão na 7, ventura 50 graus, 05 nós. Livre de decolagem, 17, Terra Golfiosa. Olha, a polícia pro de Duna, poxa, na minha 356. Somente mantém o perfil azul, o corção, poxa, na minha 356. É 6213, você? É o fundo pra fora? Ativo, 1219. Você também é 219, várias tentativas com o setor. Não escutamos a sua chamada, por gentileza, chame novamente, caso negativo, retorne sua frequência. Você vai chamar 1219 novamente. Confio, estamos decolado. Ao 08, mantenha o setor sul. Em esferas com curvas à esquerda, sem interferência com a sinal do ano zero, aguardando autorização para cruzar a sinal do ano zero. Sem esferas com curva à esquerda, sem bloqueio, aguarda autorização. 3745, 09, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa. 436, informação do Lu. 3436, acione identificação, foi direto para o MED. Vai ser acertada a chegada BOMED 1 para o nível, desse para o nível de voo 050. BOMED 050, tá 3436. Controle, bom dia, tá 3745, passa 1500 pés na sessão. Tá 3745, contato radar de colagem, subo para o nível de voo 360, via saída Sambo 1. 360, via Sambo 1, tá 3745. Quando possível, proa de Leda. Vicente, o TAM 3745, aguarde. 770 estabilizado no final. O 2770, chame torre 118.95. 118.95, azul 2770, obrigado. Torre Salvador, azul 2770. Do 2770, pouso autorizado, pista no 0, vento 180 graus, 05 nós. Ciente, pouso autorizado, 2770. Sierra Golf Oscar. Visão aeronave na final da pista no 0. Confirme. Visão aeronave na final da pista 1 no 0. Sierra Golf Oscar. Tiago Fiosca, saia para o farol de Itapuã, reporte na vertical. Porta vertical do farol de Itapuã, Tiago Fiosca. O Serra Golfiosca está presente, autorizando o cruzamento da final da pista no 0, retaguarda da TR. Reporte para gerar base, pista no 7. Autorizado o cruzamento, reportará para gerar base, Serra Golfiosca, vamos até a retaguarda. Controle Salvador, o Papa Papa Mike Vitor Alfa, Lito sobrevoo na Lapa. Está seguindo com o controle da Enigmar para sobrevoo no setor norte do aeródromo, aguarda a coordenação, Mike Vitor Alfa. Mike Vitor Alfa, rotando 500 pés na sua Enigmar. Aguarde a coordenação, patrão. Aguarda a coordenação, vai com controle direto sem interferir com o eixo Delta Zero, Mike Vitor Alfa. TAM 3745, desvio à esquerda, por aproximadamente 15 milhas magnética, 185. 3745, autorizado desvio, reporte ao térreo. Confirme. Autorizado desvio, reporte ao térreo no TAM 3745. Autorizado desvio, reporta retornando TAM 3745. Salvador, uma boa, 3378, passo 200 para 170 com azul. 3378, acendo identificação, vento via chegada a Bomé de Uno para o nível de voo 050. 050, via Bomé de Uno, o 3378. Oxené, está no 50. Oxené, via 356, desço para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado a LS X-Way da pista 10, informe estabilizado. 2000 cruzará na LS. Para final da ano 7, circuito da pista 17, mantendo no 1000 pés, Charlie 150. Graças à informação, informará quando o visual, Mike Literal. Direto ótimo. Victoria, Chané 6213, ponto 0010, pronto. 6213, Alinda, cola pistona 0, vento no 50 graus, 062, é nóis. Comandante autorizado, pistona 0, Chané 6213. Serra Golfinho, a gente foi remeter ao Zona 5, curva à direita, reporte para cruzamento, final da pistona 0. Autorizado, curva à direita, reportará cruzamento, Serra Golfinho. É, Golfinho, eu informo um helicóptero afastado 5 milhas, seguindo para o setor norte, não interfere. É, eu quero que você sente os braços, graças. Papa Mike Vitorofa na estrutura torre? Mariano no 7, mas não avisto o tráfego em procedimento pouso, Mike Vitorolfa. Ei, só para papai Mike Vitorolfa, chegou a torre 1-8, no 95. 1-8-9-5, Mike Vitorolfa. 2, só para papai Mike Vitorolfa, está aproximando pelo seu setor noroeste para sobrevoo Lauro de Freitas através de Europa, no setor norte. Vitorolfa, mantenha 500 fãs, informe número 9, tipo 6, na 1-5-0. Circuito de tráfego da pista 17 ao 9-10. Reporte passando a vertical em remar. Está ciente da mesma, porém não visual, reportará na vertical da remar. Oi, Salvador, Serra Gofiosca. Serra Gofiosca, mantenha a vertical do farol de Itapuã, realizando espernas com curvas à esquerda, aguardando autorização para cruzar a final da pista 1-0. Serra Gofiosca, na verdade gostaria de abandonar a intenção de TGL e manter meu corredor cheio até a Veracruz, se possível. Abaixo a coordenação. Aguardará as negociações. 5, bom trabalho. 356 está realizando desvio. 756 afirmativo. 756 está realizando desvio. 8. Decimal 8. 208, Oxenete, 6213, uma boa tarde. Lá no Serra Golfiosca, mantenha 1 no meu pé, corredor Axé, chame controle Salvador, 120 decimal 8. O nome mantém corredor Axé, chame a controle Salvador, 120 decimal 8. Ele suba via saída São Rondo, outra de São Bóculo, para o nível 360. Subindo via saída nível 360, Oxenete, 6213. Controle Salvador, papai, Serra Golfiosca. Prossiga, é o controle. Serra Golfiosca passou através de farol de Itapuã, mantendo o 1000, mantendo o corredor Axé até Veracruz. Arrumeu Serra Golfiosca, mantenha-se sob regras de voo visual, corredor Axé no meu pé e reporte no farol da barra. Reportará no farol da barra, Serra Golfiosca. Chuné 6356, tráfego 3 horas, 3 milhas, mantendo no meu pé de corredor visual, Charlie 1250. Mike Vitoral. Sem interferir 500 pés na sua escuta permanente, Alfa. Eu chamo a 6356, final visual. Chamo 6356, informa tráfego na rota 54, setor norte. Não interfere com a aproximação, 500 pés. Tudo autorizado, pistona 0, vento 180 graus, 07 nós. Repouso, 6356. Cancelado as inscrições de atitude em ETAP, desça para 2000 pés, ajustando a 0196. Autorizado a LS X-Ray da pistão no 0, informe estabilizado. O canal está estabilizado, canal 3, 4, 3. 3378, desça para 4000 pés, ajustando a 0195. 4.105-332. Então 3436 está realizando desvio? Ativo, voltando nas longitudes. Gente, então 3436. 6356, solo 20, direita, solo 121, decimal 9. 219, vou ligar, né? 5, boa tarde, está passando Golf Kilo. Quem tem informação do Zulu, se possível manter todo o VOR para posteriormente mudar ele. Santo Oscar, Golf Kilo, contato está passando a posição Conde, manteria para o VOR e repartir os dados de Cida. Positivo, chama na conta do Cida, Golf Kilo. Autoriza, presente, autoriza cruzamento da 1-0 para sobrevoo setor sul, marque litoral. Agilizando e evitando o sobrevoo da base aérea, agilizando e informa aeronave 10 milhas final da pista 1-0. Agilizando, marque litoral. O 3378, desça para 2000 pés, ajuste 1-0 no 5, autorizado LS que foi da pista 1-0, forma estabilizada. 2000 pés, 1-0 no 5, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 3378. Ante a linha do litoral. Negativo, vai manter o setor sul entre a cabeceira 35 e o eixo da 1-0, próximo à torre nova. Se mantém através sul da torre salvadora, 500 pés, Mike Vitoral. A 500 pés, Mike Vitoral, no seu visual. Decimal 3. 35 anos, alterno 2835, Xenéia 6213, mandando. 3436, estabilizado. 3436, chamei a torre 1-8, decimal 95. 8-9. Quando ele instalador, tem negociado, será investigado o farol da Barra, mantendo o navio. Barra Golf Oscar, vai prosseguir para Veracruz? Afirmo. Barra Golf Oscar, no tráfego conhecido para reportar, frequência livre para coordenação. A livre para coordenação, tem negociado. Oscar Golf Kilo, desça para 4000 pés, ajuste no zero, 125. 4000 no zero, 125. Então, 4728, faça identificação, mantenha a proa de Bomed, desça para o nível de voo 050, faz Bomed nessa via chegada, Bomed 1, para 2010, ajuste no 015. Autorizado, descida 050, após Bomed, nessa via chegada, o ajuste no 015, TAM 4728.